sonho ou ilusão, mas bateu de frente com meu coração. Logo eu que nunca fui de me apaixonar, agora sonho noite e dia em ser teu par. Me olha assim, me beija assim, deseja meu corpo, faz tudo pra mim. Rebola e te olho, não vou mais parar. Faço com jeitinho pra te dominar. Com a mexidinha, com a mexidinha, ah. Com a mexidinha pra te dominar. Com a mexidinha, com a mexidinha, ah. Se depender de mim, tua cabeça vai pirar. Que nunca fui de me apaixonar, agora sonho noite de ser teu par. Me olha assim, me beija assim, deseja meu corpo, faz tudo pra mim. Rebola e te olho, não vou mais parar. Faço com jeitinho pra te dominar. Com a mexidinha, com a mexidinha, ah. Com a mexidinha pra te dominar. Com a mexidinha, com a mexidinha, ah. Se depender de mim, tua cabeça vai pirar. Quando eu te quilo, senão me quilo, agora pede bis. Meu coração jogou no chão, não deu explicação. Sou eu quem mando, sou eu quem digo. Com a mexidinha te provoco, garoto, sou um perigo. Cê tá querendo, cê tá afim. Agora jogo virou, pode babar em cima de mim. Mexidinha, ah.